justiça, rosa de Saron, lírio dos vales, estrela da manhã. Ele é o caminho, verdade e a vida. Jesus, bendito fruto, filho do homem, verbo e carne, raiz de Davi, ovelha muda, cordeiro santo. Saída, Jesus, transforma a morte em vida, Jesus, que nos louvores habita, Jesus, Jesus, só Ele tem a saída, Jesus, transforma a morte em vida, Jesus, que nos louvores habita, Jesus, Jesus. Estreito, o ressurreto leão de Judá, Cristo Messias, que dividiu a história, Jesus. Bem-aventurado, rocha eterna, água da vida e pão que vem do céu, venceu a morte e trouxe a saída. Príncipe da paz, Alfa, Ômega.